Panorama Agrícola para 3 de outubro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 3 de outubro, no ar para você o Panorama Agrícola em noite de lua crescente. O ditado de hoje é: quem vai à feira perde a cadeira. No Panorama Agrícola desta sexta-feira você confere dicas de boas práticas. Na entrevista de hoje, Fena Ostra, EPAGRE promove seminário técnico. E no boletim do SC Rural, apoio para Arabutã e comunidade indígena. Domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Dica do dia. Boas práticas agropecuárias são um conjunto de normas e procedimentos que devem ser observados pelos produtores com o objetivo de tornar a propriedade mais segura e rentável. A dica é da Embrapa, que tem um manual digital de boas práticas agropecuárias, com orientações para a gestão da propriedade, a função social do imóvel, a gestão dos recursos humanos, gestão ambiental, instalações, manejo pré-abate, bem-estar animal, pastagens, suplementação alimentar, identificação animal, controle sanitário e manejo reprodutivo. É hora das notícias. A Associação Brasileira de Oceanografia anuncia a sexta edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia, que vai ser realizado neste mês de outubro em Itajaí, aqui em Santa Catarina, entre os dias 25 e 29 de outubro. Nesta sexta edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia, a Associação Brasileira conta com a parceria do curso de Oceanografia da Univale, de 25 a 29 de outubro, em Itajaí. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Dois novos projetos estruturantes foram aprovados pela Secretaria Executiva do Programa SC Rural. Esses projetos destinam recursos a agricultores familiares de Arabutã, da Cooperativa de Produção e Consumo Agroindustrial Familiar de Arabutã, no meio-oeste catarinense, e também para indígenas da Associação Indígena Canru Aica, da terra indígena Chapecó, que fica localizada nos municípios de Entre Rios e Ipuaçu. Na Cooper Arabutã, o SC Rural vai beneficiar 33 cooperados. Conforme o projeto aprovado, a Cooper Arabutã vai aplicar recursos na estruturação da rede, composta de 14 empreendimentos, e em melhorias de cada um deles: 3 produtores de hortaliças, 2 unidades de embutidos suínos, 2 indústrias de panificados, além de moinho colonial, fábrica de fubá, produção de frutas, vassouras, bordados, derivados de cana e ovos. Esse é o trabalho da Cooper Arabutã, que vai receber recursos do SC Rural. Já na terra indígena, o investimento do Santa Catarina Rural é para melhorar a infraestrutura das unidades produtivas familiares indígenas na pecuária de leite, com a implantação e o manejo de pastagens perenes no sistema de piqueteamento definitivo, também rede de fornecimento de água aos animais, aquisição de equipamentos de ordenha e de higienização para alcançar os padrões de qualidade. A associação reúne 60 famílias indígenas produtoras de leite, leite este que é comprado pela Cooperativa de Agricultores Familiares de Entre Rios, da qual os integrantes da Associação Indígena são os principais fornecedores. A bovinocultura de leite na terra indígena Chapecó vem crescendo bastante desde 2008 e se tornou uma alternativa de renda economicamente viável, alcançando no ano passado uma produção em torno de 1 milhão e 100 mil litros de leite comercializados. Há então informações sobre o SC Rural, que apoia projetos em Arabutã e também na comunidade indígena entre Entre Rios e Ipuaçu. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagri com você até debaixo d'água. Panorama Agrícola de hoje recebe Felipe Matarazzo Suplicy, que é biólogo da Epagri, do SEDAP, Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, que vem falar sobre a Fena Ostra. Qual a participação da Epagri na Fena Ostra este ano, Felipe? Esse ano nós vamos ter um seminário estadual sobre o uso, ocupação ordenada das áreas aquícolas marinhas, que são as áreas que foram demarcadas, as novas áreas para os maricultores. Então nós vamos fazer um seminário para orientar os produtores sobre como é que vai ser essa ocupação ordenada, a padronização das estruturas, normas para utilizar as novas áreas. E o trabalho, também nós vamos apresentar o trabalho que a Epagri tem feito para auxiliar os maricultores nesse processo de transição para as novas áreas. Isso será em que dia? Será na quarta-feira, no dia 8, no período da tarde, né? Os maricultores vão vir de todo o estado e também vai ser servido um almoço para eles, né? O pessoal chega às 11 da manhã, tem a abertura, o almoço e à tarde nós iniciamos os trabalhos. Isso no Centro-Sul? No Centro-Sul, no Centro de Exposições ali. Essa questão do ordenamento, em que pé está? O ordenamento é um processo bastante longo, né? Uma grande reivindicação do setor. Foram feitos estudos, planos locais de movimento da maricultura, que levaram vários anos até ser elaborados, aprovados em todas as instâncias, na marinha, tudo. E agora está prestes a serem sinalizadas as áreas que já foram concedidas, né? Os equipamentos todos para sinalização já foram adquiridos, estão aqui na Epagri e estamos aguardando somente a liberação do recurso do Ministério da Pesca para contratação dos serviços de instalação. Isso acreditamos que logo após as eleições esse serviço já possa ser contratado. Quantos parques aquícolas nós temos aqui no estado? Vão ser 36 parques aquícolas e cerca de 800 áreas com 1.200 hectares. Isso envolve quantos maricultores? Nós temos aí cerca de 600, 650 produtores diretamente envolvidos na atividade e cerca de 3, 4 mil pessoas trabalhando indiretamente. Felipe, isso envolve todo o litoral ou só parte dele? É aqui de Palhoça até São Francisco do Sul. Sul do estado ainda não está licitado, digamos assim? Não, no sul do estado a região costeira é menos abrigada, então não existem ainda áreas de cultivo de moluscos, né? A região sul estava se dedicando anteriormente mais ao cultivo de camarão. Nesse caso não é necessário um ordenamento, então? Não, esse ordenamento ele se restringe apenas às áreas instaladas no mar, em áreas da União. Então, reforçando, dia 8, quarta-feira, esse seminário técnico de ordenamento. Exatamente, sobre ocupação ordenada das áreas aquícolas marinhas. Importante lembrar que nós estamos contando com apoio do IGOF, né, da Prefeitura, que está organizando a feira, também o Senar, que nos apoiou aí com as refeições, e o SEBRAE também é parceiro nosso nesse evento. Esse ordenamento das áreas de maricultura é necessário por quê, Felipe, na sua avaliação, na avaliação do SEDAP? A grande reivindicação do setor é justamente para conseguir regularizar os cultivos, né? A licença ambiental, as autorizações da Marinha, a concessão do patrimônio da União. Então, esse trabalho todo vai culminar justamente nisso. O pessoal começar a produzir em áreas regularizadas. Vai estar totalmente licenciado, totalmente autorizado e com isso o produtor também vai ter facilitado o seu acesso ao crédito. Correto. E a Epagri dos municípios aí de Florianópolis e São Francisco está organizando então excursões de maricultores para o dia 8 aqui em Florianópolis. Exatamente. Vão ter ônibus à disposição para trazer a turma. Então, nós estamos aí junto com o pessoal da extensão nos municípios, organizando os pontos de encontro, os itinerários, tudo para estar avisando com antecedência os produtores para que tenham essa facilidade de locomoção ao seminário. Correto. Entrevistamos o biólogo da Epagri, Felipe Suplicy. Agradecemos pela presença aqui. E um ótimo seminário a todos os maricultores. Eu que agradeço à Rádio Epagre por mais esse apoio aqui ao pessoal da pesquisa e extensão. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.